Abraça o meu coração. Pai, tu és o médico dos médicos, que enxuga as minhas lágrimas e me faz viver. Abraço meu coração, meu pai, pai. Tu és o médico dos médicos.